Gonçalo, Salvador, boa noite, Gol 976 de Provista. Gol 976, muito boa noite, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 976. Pouso autorizado, 90 graus, 12 nós, 1020, checkpoint. Teve pouso, ele baixou e travou, Autorizado, LS X-Ray, reporte localizador. 2000 pés, reportaria no localizador, passaria do 2224. Obrigado. Felicidade de Aente, abaixo, é, considera 2,6 e são grupos de todo abaixo. Gente, grada bombom. Gol 6728, solo 25, direito, 219. 219. Apto 8487, a linha decola, pista 90, 920 graus, 10 nós. 427. Fala, Vitor, mais tarde, doutor, comandante. Positivo. Siga então. Aguardando o transferência de comunicações, 224. 1700, obrigado. Sete, decola aos 28, controle no 208, vou ver. 208, grato. Torre de Salvador, passaria do 2224. 2224, boa noite, 120, dá os 8 nós, cheque o trem, todo autorizado para o chão zero. E travou agora, 2224. Capixá 8487, contato radar decolagem, suba ao 370, sai da PUCA. 370, perfil da PUCA, Capixá 8487. Costa livre. Confirme, direto PUCA, Capixá cargo 8487? Ativo, ativo. Ok, da presente PUCA, APSA 8487. Libra baixada, cavalo. Passa sempre assim, baixar trama. 90 graus, 10 nós, pouso autorizado. Passareto. Autorizado. Salvador, Oceaner 6310, gente da informação, Tango. 6310, boa, prossiga na proa de TAP para completar a chegada à mare, desça para 3.000 pés, o altímetro 1020. 3.000 pés, 1020, proa de TAP, Oceaner 6310.

chegada Mare, desça para 4 mil pés, o altímetro 1020. Mare 4000, 1020, 3258. Meu Alfa Papá Juliette, boa. Sua identificação, desça para o 050, o Alfa Papá Juliette. Afirmativo, Alfa Papá Juliette. Guardando vetores para sequenciamento. Oito da presente, voo ITAP. Graça, 3858, pro de ITAP. Prossiga. A intenção do comandante é prosseguir para o ILS e solicitar a modificação com a torre? Tá bom, doutor, está ligado. Tio, vamos vetorá-lo para posterior cancelamento do plano de voo instrumento, o Alfa Papá Juliette. Papá Juliette, graças. Dá 3662, boa noite. Prossiga na chegada Mare, desça ao 050. Dá 3662. Essa 050 da Mare, 3662. Então, drone, pode voar, tá? Aguarde, comandante. O senhor ainda é o número 3. Quanto possível, encontraremos a trajetória. Muito obrigado, Alfa Papá Juliette, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 060. O limite é o curso do localizador. Esquerda 060, limite lote. Juliette. Salvador, Azul 4060, boa noite. Cruzão 23240, foi satisfeito. Azul 4070, boa noite. Prossiga na chegada Mari, desça ao 0620. 060 Mari. Autorizado, 3662, já presente, voo direto ITAP. ITAP, 3662, obrigado. Gol 1885, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10, com a curva à direita na saída da El, Leta Bridge, onde intercepta pelo 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. O controle opera 120.8 e o transponder 5563. A 3858, prossiga para 3.000 pés. 3858. 3.000, tá, 3858. 563 é o transponder, chama o ponto que estiver funcionando. Tá, 3858, está liberado da restrição aí, tá? Afirmativo, liberado as restrições de altitude e velocidade. Obrigado. Prossiga, pessoal. Gol 1-6, 1-3, 4-4. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita, na saída Arbor, eleva via Upzulu 17. O controle 120.8 e o transponder 5556. 360.8, da Arbor, eleva, 1-6, 1-3, 4-4, 1-6. 1-6, 1-3, 4-4, 1-6. No zero completa LS X-Ray chamando Torre 1-8, esse mal meia. Torre 1-8-6, chega na 3 no zero, obrigado. Mandou boa noite, Xané 6310. 6310, baixou e chegou? Ainda não. Ok, reporte o nível, o vento 080 graus, 10 nós. Contará a base travada, 6 nós. Após estar por Aduna, desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2.000, ITAP Duna, autorizado, autorizado, reportará localizador LS X-Ray, 3854. 662 para o ILSXO Pismo 0, voe para o 060, descendo para 2000 pés, o altímetro 1021 agora. 060, aproa, descendo 2000 pés, Pismo 0, 3603, autorizado táxi via Pátio Índia, concessionária chama Torre 118, decimal meia. Pois esse é o altímetro 1020. Via Pátio Índia, quando lá o 186, torre 3603, apenas confirmando, poderia informar a pessoa da borda? 1020. Gente, grato, bom voo. 2000 pés, 1021. É 310 aos 400, direito 219. Direito 219, chanelinha 3. Localizador visual, 3258. 3258, completa ele, SXO, chama Torre 118, decimal meia. Obrigado, até amanhã. Juliette, posição 06. Alfa Juliette, 06, Xené 63190. Alfa 070, 060, 4070. 4070 azul, prossiga para 3000 pés, vetor radar sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o custo do localizador, o altímetro 1021. 3021, limite lá, 4070, vai manter a proa. O 360 incorreto seria 350. Autorizado Juazeiro, nível de voo 350, da cola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição front, via Alpizulu 119. O controle 120, decimal 8 e o transponder 5570. Passagem 2224, o cotejamento correto, são prontos que tiver funcionamento. Controle, o guardião agora está. Visual. 3258, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Ok, sente que só o aeronave está desenrolando. Copiado, prossiga na linha litoral, 500 pés, reporte visual com ele pode um dia na Guardião 07. Passará, 07. Alfa Papai Juliette, curve agora à direita, proa 090. Direita 090. Uma centena com 10 nós, o ajuste 1020. Pouso autorizado 1020, 3258. 2603, decola os 48, controle 1208, governo. 208, obrigado, boa noite, está 3603. Afirmativo 4070, desça para 2000 pés nesta Pro Interceptor, curso do localizador. 2000 pés, essa Pro Interceptor, vá, 47. Sinal é ambíguo, Guardião 07. Guardião 07, frequência livre. Só 3603, boa noite. 3603, contato radar na decolagem. Boa noite, suba ao 340, sair da EL. 340 da Delta 3603. O azul 4070 reduza para 1970 nós. Reduzindo 47. Tá 3662, estabilizado? Estabilizado, 3662. Completa ele a sectoria, chama a torre 118, ele sinal 6. 352-16, fala para o estacionamento. 52-16, posição remota do pátio 1, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Reportamento para o táxi, 52-16. Direito, 1219. Direito, 219, 38258. Oi, Salvador, boa noite, 3662, meia milha com externo, baixar travado visual. 662, o vento 1100 graus, 8920, cheque o trem, todo atualizado no zero. Ele pôs no zero, baixar travar 3662. Alfa, reportando o taxi aí, Juliette. Alfa, reportando o taxi Juliette, 3858. De novo. Propõe ainda presente, totalmente visual no setor, cara. Gente, o plano de voo modificado 2251. Desça para. Desça com referências visuais para 1.500 pés. E. Intercept a final da 97, a longa final da 97, mantendo esta pro ainda, o Alfa da Juliette, para os sequenciamentos do ILS Picha no zero aqui. Perfeito. Pode